Sound Mix. Salve, salve, galera, eis que chega mais um podcast Sound Mix. E voltando ao tema de cinema, com as músicas mais marcantes do cinema, volume 2. Então demorou, só o som. Fuck you, asshole. Sound Mix. Valeu, galera. Um abraço.